pelada, a piranha do banheiro, e pode vir, eu tô fervendo, nega tarada, a piranha do banheiro. Lá vem a nega, lá vem a nega, lá vem a nega, a nega tarada. DJ Júnior Show pra arrebentar, e o DJ Pretinho pra detonar. DJ Júnior Show pra arrebentar, e o DJ Pretinho pra detonar. Lá vem a nega, lá vem a nega, lá vem a nega tarada. DJ Pertinho Isabelense. E vem comigo, vem dançando no passinho. E vem comigo, vem dançando. Lá vem a nega, lá vem a nega, lá vem a nega tarada. Lá vem a nega, lá vem a nega, lá vem a nega tarada. E pode vir, eu tô fervendo, nega tarada, a piranha do banheiro, e pode vir, eu tô fervendo, nega tarada. Piranha do banheiro. Lá vem, lá vem.